Adelson Pagodão. Pagodão. Volta, que o meu peito tá doendo e a saudade está dizendo que eu não sei viver assim. Então volta, vem trazer felicidade, traz de volta a metade que você roubou de mim. Felicidade, traz de volta a metade que você roubou de mim.